Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Vamos passar aqui os minutos iniciais deste programa com o Marco Rodrigues, assim de forma surpreendente, nem eu estava à espera disto. O Marco Rodrigues está aqui comigo à conversa. Marco, espero que estejas bem. Eu muito também bem. Não, mas não estava à espera, mas é sempre um gosto enorme. Claro que sim, está tudo bem, obrigado. Marco, estás aqui para falar sobre este single que saiu ontem, tendo em conta que este programa já passou da meia-noite, é aquela velha conversa. Tem há dois dias, pronto, enfim. Exatamente. Está aí para ser ouvido, acabadinho de sair, esse Amor em Construção com a Marisa Liz. Não apenas com ela, mas a letra também é da própria Marisa Liz. Da própria Marisa Liz. Apresenta-me então este tema. Olha, esta vontade de nós fazermos algo em conjunto já existe há algum tempo. Eu sou fã da Marisa já desde os bares, quando ela cantava, quando ela tinha algumas bandas de bar. Sigo o percurso dela desde então. Há pouco tempo ela convidou-me para fazer parte do concerto de final de tour no Campo Pequeno. E posso dizer que quase de imediato, assim que saímos do palco, olhamos um para o outro e dissemos: não, epá, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que, porque é tudo muito fácil, é tudo muito tranquilo trabalhar com a Marisa, trabalhar com o Tiago Paes Dias, que foi quem fez a música, e trabalhar com o Tiago Machado, foi quem fez o arranjo. É tudo muito fácil e simples, e depois isso reflete-se no resultado final, não é? Desde esse momento em que os dois decidiram que tinham mesmo de fazer qualquer coisa juntos, até este Amor em Construção, demorou quanto tempo e como é que foi esse processo? Foi coisa de um ano, mais ou menos, porque isto tem a ver com timings também da carreira deles. A agenda de cada um, da, exatamente, claro. E timings da minha carreira também. O que é certo é que depois de um ano e pouco de copo meio cheio deste meu último disco, que me ter trazido coisas tão boas, eu achei que até um próximo disco, que estará para breve começar a gravá-lo, até um próximo disco teria que ter mais um single. E um single que fizesse sentido neste ambiente musical, que é o copo meio cheio. Então resolvi desafiar a Marisa e disse: olha, eu quero lançar um single nos próximos tempos e gostava muito que esse single fosse um dueto contigo, portanto. E ela, logo desde o início, como te disse, nós já queríamos muito fazer alguma coisa em conjunto, e então escreveu, o Tiago Paes Dias fez a música, ela escreveu a letra, e eu peguei no tema, e como faço já há algum tempo esta parte, o meu produtor é o Tiago Machado, e então entreguei o tema ao Tiago Machado, demos-lhe o nosso cunho pessoal, e aí está, Amor em Construção. Do que é que fala este Amor em Construção? Olha, fala, ainda há pouco estava a dizer isso, fala de um clichê tão grande, mas que é um clichê que não é escrito. Ou seja, todas as pessoas falam em construir o amor, construir a amizade, construir uma relação, construir uma ligação, construir o que quer que seja, toda a gente fala da construção de... Mas que eu me lembre cantado e escrito no papel, não me lembro de muitos temas até que falo. Até porque, se pensares bem, nem é uma coisa, e a Marisa aqui consegue, mas não é uma coisa assim tão fácil de descrever, não é? Como é um processo, essa ideia da construção, não é uma coisa acabada, é uma construção. Exatamente. Não é fácil depois passar para palavras? Não, mas como te digo, é um clichê porque toda a gente fala disso, mas a nível musical, e não é uma frase que tu ouças muito cantada. Pois não. Amor em construção não é uma coisa que tu ouças. E isso é tão clichê, as pessoas utilizam tantas vezes isso. Aqui fala simplesmente, ao contrário de grande parte das canções de amor, aqui é um amor feliz. É um amor feliz que está a um nível que já não se consegue perceber bem se é só uma paixão avassaladora ou se já é um patamar seguinte em que já está a construir um amor. Portanto, é feliz. É um amor feliz, é um amor em que as duas... personagens, digamos assim, neste caso os dois intérpretes, eu e a Marisa, demonstram e relatam uma história de amor feliz em que os dois estão felizes no patamar onde estão, embora estejam até confusos porque aquilo é tão grande que não sabem se estão, como disse, numa paixão louca e desenfreada ou se estão já num patamar diferente, num patamar do amor, do carinho. E é mais fácil cantar um desamor ou este amor feliz? Olha, eu acho que De uma forma geral, eu gosto de cantar o amor, sabes? Essa pergunta é gira. É que é preciso também ter, se calhar, à partida podemos pensar que não, mas é preciso de facto também alguma maturidade e ter vivido algumas coisas já para cantar um amor destes, não é? Não, eu acho que para cantar o amor, ponto. Pois, seja feliz, seja triste, para cantar o amor é preciso alguma maturidade. Agora, tu perguntaste-me se eu prefiro cantar um amor feliz ou um amor triste. Eu sou obrigado a responder-te, eu prefiro cantar o amor, porque já cantei histórias de amor muito tristes e canto, já cantei histórias de amor que não resultaram, que foram um fracasso, como já cantei histórias de amor muito felizes, e este tema é um caso desse, é um tema que traz alguma felicidade a uma coisa que às vezes as pessoas carregam com uma... é leve, é um amor leve, lá está. E este tema já tem vídeo, Amor em Construção, já pode ser encontrado aqui no teu canal do YouTube, não é verdade? Sim, é verdade, saiu... Bem, como é que vamos dizer isto então? Saiu há um dia e meio, há dois dias? Não vale, eu já desisti. Não, já desististe. Não, eu só quero enquadrá-lo no teu programa. Exato, portanto, exato. Saiu para aí há dois dias o vídeo. Está acabado de sair. Eu já ouvi o tema, obviamente, mas ainda não vi o vídeo. O que é que eu posso encontrar neste vídeo? Estou a ver agora, neste preciso momento. Olha, é um vídeo muito simples. É um vídeo que nós quisemos que... O vídeo só vai fazer com que a música vai fazer crescer o vídeo de uma forma natural. É simples, sou eu e a Marisa a cantarmos, tentamos escolher sítios que possam levar as pessoas para qualquer lado, não fechá-las numa só cidade. Podia isto ser... Isto é Lisboa? Foi gravado em Lisboa? Tudo foi gravado em Lisboa. Isto foi em Telheiras, onde a Marisa está? Telheiras, não. Foi gravado em Lisboa em vários sítios. Mas, quer saber, não sei. Mas, posso dizer que sim. Sim, foi gravado. Algumas partes sim, outras não só, mas algumas partes sim. Foi gravado nessa zona. Mas de facto aqui a paisagem, e eu percebo o que é que estavas a querer dizer, porque a paisagem é identificativa, ou seja, muitas vezes há aquela coisa, é sempre em Lisboa, não sei o quê, mas nós a ver o vídeo, e eu estou a ver neste preciso momento, eu acho que ninguém se sente excluído com esta paisagem, não é? Não, exatamente. É que nós conseguimos no centro de uma Lisboa familiar, encontrar, por exemplo, uma rua que é, poderia ser muito bem uma típica rua numa aldeia do Alentejo. Sim. Por exemplo... Portanto, a ideia foi um bocadinho essa, foi não circunscrever uma zona. Para as pessoas, isso podia ser em Aveiro, podia ser em... Sem dúvida, tive essa sensação também. Portanto, e lá está, e a música já, quanto a mim, isto é só a minha opinião, que vale o que vale, não é? A música já está tão rica a nível de arranjo, a nível... que o videoclipe tinha que ser uma coisa muito simples e com que a música o fizesse crescer de uma forma natural. E eu acho que é o resultado é esse, mas depois vês o vídeo com calma, estou só assim a picar. Uma coisa engraçada, e voltando à questão da paisagem, é muitas vezes quando se filma na cidade, e seja qual for a cidade, pode ser no Porto, Lisboa, Aveiro, Coimbra, ou se escolhe o centro histórico, não é? Aquela paisagem mais clichê, ou se escolhe uma coisa mais urbana, mesmo urbana, mesmo urbano, claramente urbana, underground, não é? E no caso do hip hop, ou até do rock, nós percebemos que é uma paisagem de bairro urbano mesmo. Sim. E aqui capta aqui um outro tipo de paisagem que eu gosto de ouvir, estou mesmo a ser sincero, diz-me muito a mim também, e que normalmente não é captada nos vídeos. Isso também foi feliz da vossa parte. Sim, como te digo, logo desde o início, quando pensamos no vídeo, o vídeo só aparece porque já existe uma matéria-prima para trabalhar, que é a música. Sim, não é? Claro. Portanto, depois da música já estar pronta, nós percebemos que o vídeo não poderia complicar muito, ou seja, vamos tentar com que quem está a ver o vídeo tenha essa ideia que tu estás a ter, e muito bem, que não limite as pessoas a uma região, que pudesse identificar-se qualquer pessoa de qualquer zona do país, e ao mesmo tempo sem muita produção, nós estamos simplesmente a andar e a cantar, e depois há uma altura em que realmente, enquanto estamos a cantar esse amor, chega uma altura quase final em que nos juntamos e vamos caminhando e vamos construindo em conjunto. É só isso, é simples. O vídeo é muito simples, porque acho que a música o faz crescer naturalmente. Marco, Tu estás em alta, temos de dizer. Temos de dizer. Então, não, depois isso... do copo meio cheio, a verdade é essa, sim. É que o teu nome passa a ser, claro que tu já tinhas uma carreira suficientemente sólida, nem se coloca isso em questão, mas o teu nome depois desse disco de 2017 explodiu, não é? Há muito mais gente a saber e a ouvir-te e a gostar de ti e a gostar do teu trabalho. Sim, sim, sem dúvida, e eu espero que isso continue a aumentar e que cada vez consiga chegar a cada vez mais pessoas. Mas eu tenho 5 discos, portanto este copo meio cheio já é o 5º disco, e sem dúvida que todos os discos até este copo meio cheio eram discos assumidamente de fado. Este disco, e não vou voltar a falar do copo meio cheio porque já estou farto de falar dele e embora as pessoas também dito, já estão cansadas. Embora tenhas dito logo no início da nossa conversa que este single aparece também num ambiente do... Lá está, na mesma atmosfera, digamos. Exatamente, assim. Pronto. Eu sei que este disco, e eu quis fazer um disco diferente, exatamente, e já falei isto várias vezes, por causa do meu estado de espírito, porque tinha acabado de ser pai e pronto. E sem dúvida que este disco me fez chegar a mais pessoas. Sabes que no outro dia fizeram-me uma pergunta curiosa e agora vem um bocadinho em encontro disto que estás a dizer. Fizeram-me uma pergunta um bocado curiosa, tipo, olha lá, tu ficas mais chateado quando alguém chega ao teu lado e diz que não gosta de fado, ou ficas mais chateado quando alguém diz que não sabes cantar fado e que, não, e que tu não és fadista? E eu respondi que eu fico é feliz quando alguém chega ao meu lado e me diz, olha, eu até nem ouvia fado, mas por tua causa, ou porque ouvi um tema teu e depois o link do YouTube fez-me chegar a um fado teu também, agora ouço fado. Portanto, eu fico muito mais feliz com essa vitória do que com aquela coisa do ah, isto é fado, isto não é fado. Eu sei o que é fado e o que é que não é fado. Exato, claro. E efetivamente, este disco não é um disco de fado, este single, muito menos. Nem sequer tem a guitarra portuguesa, e não porque não tem a guitarra portuguesa, porque acho que não faz sentido, não faria sentido neste arranjo. E pôr a guitarra portuguesa seria aquela coisa do ah, porque ele é fadista, está ali a pôr a guitarra portuguesa. Não, eu não vou utilizar a guitarra portuguesa em prol do que as pessoas vão dizer ou não. Não faz sentido a guitarra portuguesa, não fazia sentido neste tema. E não pus a guitarra portuguesa. Este single vem, sem dúvida, no âmbito do Copo Meio Cheio, que é um disco em que eu desafiei uma série de autores diferentes e, portanto, as pessoas do fado que não se sintam atingidas, porque eu sei, e isto não é um fado, atenção, isto é uma canção. Mas não tenho dúvidas, como disseste, que muita gente vai chegar ao fado, aliás, eu acho que já aconteceu, aconteceu certamente com o Tempo, com a letra sim, música sem de dúvida, Pissarra, sem dúvida. Em que muita gente chega, pessoas não têm nenhuma relação com o fado, alguns deles até fãs do Diogo e que acabaram por sim, ouvir o tema por causa disso. Exatamente. Eu falo por mim, muitas vezes eu chego a coisas porque antes gostava de outra coisa que não era bem aquilo, ou seja, nós claro, sem dúvida, formamos interessantíssimo. Os nossos gostos assim, não é? É interessantíssimo. E há uma coisa muito engraçada, é que se calhar um cantor de canções, um cancionetista, somente não consegue ser fadista, não consegue cantar fado. Mas um fadista consegue cantar canções, e esta grande mais-valia é que às vezes eu acho que as pessoas do meio do fado muitas vezes não dão o valor, porque não é nós estarmos a fugir para lado nenhum. Nós temos a história do fado, quase todos os grandes fadistas também cantaram canções. E isto é para toda a gente, não é para ah, mas este era fadista, aquele não é. Não, os fadistas podem cantar canções. Provavelmente há muitos cancionetistas que não conseguem ser fadistas, isso sim. Portanto, eu acho que às vezes nós não olhamos para coisas da forma mais saudável, mas se nós formos miuçá-la vamos perceber que realmente é melhor olhar desta maneira do que olhar de uma maneira menos positiva mesmo. Marco Rodrigues, muito obrigado. Vem por aí disco novo ou não? Para 2019 ainda não? 2019 provavelmente ainda não, mas irá ser construído durante o ano. Também, visto. Não queres acrescentar mais nada a propósito deste tema? Alguma coisa que queiras mesmo dizer antes de ouvirmos o tema? Não, só quero que continue da forma como tem corrido estes dois primeiros dias da apresentação do disco, do tema. Que é, tenho recebido centenas e centenas de mensagens de pessoas que que já fazem do tema o seu próprio tema e que se identificam imenso com as palavras que a Marisa escreveu e que adoram a interpretação que nós demos ao tema e quero que continue assim. Mais nada. Só agora que eu percebi que, enquanto estava a falar com o Marco Rodrigues, tinha um livro de saúde feminina em cima da minha... Uau! Era a minha convidada anterior e ficou por aqui. Ok. Mas queres-me oferecer o livro? Queres? Por alguma razão? Não sei, é teu, Marco. Epá, fantástico. Pronto, é teu. A Saúde Boa. Feminina, da Diana Patrício, em breve convidada das Madragoas. Ouçam o tema Amor em Construção, Marco Rodrigues com Marisa Lix, novo tema do Marco Rodrigues. Passem também pelo teu Facebook e por essas coisas. Sim, todas. Podem encontrar o vídeo, não é? Podem por lá, vale a pena também ver o vídeo. E depois de ouvirmos o Marco Rodrigues e a Marisa Lix neste novo tema, Amor em Construção, vamos recordar então certos comprometido dessa conversa que tive há um ano, mais coisa menos coisa, com o Hélder Motinho. Marco, muito obrigado. Até já, um abraço. É de manhã e vejo-te a dormir. Esse cabelo ganho tempo a viajar. Em ti me perco assim, desejo cá ficar por ti. Conto os minutos para te perguntar. Roubaste o brilho à lua, ao céu e ao mar. Que a vida é bem melhor contigo ao pé de mim, assim. Será que é paixão? Será que é o amor? Vais ver que o nosso amor é lindo e tão maior, que a vida há de regar em ti tudo o que eu vi. Olha em teu redor, rara flor do meu jardim. Vais ver que o nosso amor é lindo e tão maior, que a vida há de regar em ti tudo o que eu vi. Depressa vi a vida acontecer, mais perto de saber o que é o amor. Em ti me perco assim, até me falta o ar.